Tio Earl. Ou tia Pearl. O que é que achas, filho? Uau! Põe um avental e umas botas da tropa e podes ser gêmeo dela. Tens razão. Acho que vou de Earl. Pai, eu acho que temos de ir para o outro lado. A autoestrada tem trânsito. E, sabes como é que eu sei isso? Porque tenho trânsito ao vivo no meu iPhone. A tecnologia de amanhã. Hoje. Eu sei. Bem, quem me dera ter o iPhone em vez deste abro-fecho. Oh, olha para mim. Eu abro e eu fecho. Oh, bolas! Tu queres o iPhone? Oh, sim, eu quero. Não queres, não. Agora já há o novo Zifone, com mega alta definição e som digidinâmico. O iPhone já era. Oh, pai, tu viste o anúncio? Sim, eu vi. Uns gráficos muito bons. Pai, o Zifone não é só um telefone. Está cheio de dinâmica digi... e tal. Eu tenho de o ter. Isso foi o que disseste quando me pediste o iPhone. Na altura era uma criança. Foi no mês passado. Mas eu cresci, preciso de outro telefone. Diz Lola. Porquê? Para te ouvir falar do teu novo telefone. Um aplauso para a Ana do Cana. Se me ajudares, eu dou-te este. Oh, bolas! Envergonha-te por lhe teres dado este dinossauro. Estou desapontada contigo, ouviste? Oh. Obrigado pela preocupação. Eu gostava de dedicar este concerto ao meu pai. Um pai tão fixe como o Zifone. Não são giros? Só um bocadinho. Já te disse que vem com GPS? Já te disse que não vou comprar? But no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, then you'll rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that. É apenas um telefone, não é um rim. Podes viver sem ele. Mas pai... Hannah! Adorei quando falaste do Zifone. Eu nem consigo viver sem ele. Ah, não me digas. Querida, eu por acaso já te contei que quando era miúdo tinha um pombo correio zarolho que só conseguia voar em círculos. Trazia as minhas cartas todas de volta. E eu sobrevivi. O teu pai é engraçado quando fica tipo Pony Express. Fico muito contente por achares graça. Agora tenho de ir andando. Preciso de pôr freios à minha limusina. Para! Então, qual é o teu Z-código para podermos ir falar e mandares mensagens? O meu ainda está na Z-caixa. Sim, na Z-loja. Eu estou a modificá-lo. Como o teu. Mas mais, se é possível... Eu estou ansiosa por vê-lo. Já somos duas. Ah, estou a receber um Z-lembrete. Gracie, despacha-te. Está na altura de ir embora para a festa na praia para salvar as baleias bebês. Certo. Estou tão contente por viver num mundo em que as pessoas como nós... podem ter telefones como este? Eu sei. Não. Tchau. Porquê é que lhe disseste que tens o Zifone? Simples. Tenho um kiwi de um amendoim. Assim que ela descobrir que não tem aquele telefone, vai dizer a toda a gente. Beyoncé, já soubeste? A Ana não tem o Zifone. Vou nada! Quero aquele telefone! Quero aquele telefone! Quero aquele telefone! A Ana tem um ataque! Obrigado, miúda! Vocês não me podem deixar em paz? Desculpa, miúda. Esta foto vai pagar-me o meu novo Z-Phone! Eu não acredito nisto! Eu fiz-me passar por uma total idiota, tudo por causa do telefone! Estou na primeira página! Não fico tão gira assustada! Se não te controlares dentro de 3 segundos, vais ficar absolutamente adorável. Em 3 segundos, só isso? É pegar ou largar. Tá bem. Vai. Olha o meu cabelo, olha os meus olhos, olha o meu vestido, sou uma estrela, uma estrela, uma estrela! Tempo! Já estou bem. É a Tracy a telefonar do novo Z-Phone. Sabes, vou dizer-lhe a verdade. Não pode ser mais humilhante do que esta fotografia. Ouve, Tracy. Sobre o Z-Phone... Eu telefonei primeiro. Já viste o boato da Dakota? Ela não tem o Z-Phone porque o pai não deixa. Não parece da Idade Média? Sim. Imagina ter um pai assim. Eu sei. Au, Svetlana, estás a massajar-me o pescoço e não a esfregar o chão. Enfim, prometo que não diz a ninguém. Não queres que a envergonhe? É claro que não. Esse é o meu trabalho. Tchau. Au. Deve saber bem teres tirado um peso dos ombros. Sabes, a vida é mais fácil com sentido de humor. A vida também é muito mais fácil com aquele telefone. Sabes, é engraçado. Ainda na semana passada tinhas dinheiro, mas gastaste tudo nos sapatos, na carteira e nesse colar a dizer Miley. Lembra-te do que disse sobre o sentido de humor? Isto é tão injusto. Um paparazzi nojento e ceboso tira uma fotografia humilhante da Ana e de repente ele tem o telefone que eu quero. Sim, eu sei. Se ao menos fôssemos nojentas e cebosas, podíamos tirar uma fotografia tua e vendê-la. O que foi? Como é que estás, cebosa? Eu sou a nojenta. Ei, pai! Deseja-me sorte. Vou agora para um jogo de voleibol e, para a sorte das miúdas, jogo sem t-shirt. Kabam! Tens a carteira? Já? Yeah? Agora. E os óculos de sol? Sim. Agora. Ai, vê lá, não te esqueças. De vestir cuecas, é claro, eu não sou idiota. Eu ia dizer-te pôr o protetor solar, mas fico feliz por saber das cuecas. Vá lá, pai. Achas que me tens de lembrar do protetor solar? Eu vivo em Los Angeles, vou à praia todos os dias. Então esqueceste? Eu ponho quando lá chegar. Para de me tratar como uma criança. Bolas! Au! Au! Au! Au! Au! Jackson, és tu? Aham. Como é que correu o voleibol? O que é que posso dizer, pai? Eu comecei a aquecer bué. É assim mesmo, Jackson. Agora vai tomar um banho. Temos um jogo de futebol para ver na televisão. Eu acho que me apetece mais ir dormir uma sesta, pai. Sesta? Os stewards não dormem a sesta quando está a dar futebol. Para isso ao golfe. Está bem. Eu venho já ter contigo. Olá? Olá! Perfeito, não está cá ninguém. Muito bem, nós conseguimos. Vou chamar-lhe... Ana? Antes do glamour. Oh! Tira lá a fotografia! Não sei, parece que estás a fazer pose. Porque estou a fazer pose. Mas esse é o problema. Temos de fazer com que fique mais espontâneo. Como se fosse apanhada de surpresa. Precisamos de, fazer com... É, Miley, sabes para que é que isto serve? Eu acho que sou capaz de saber. É, isto pode resultar. Achas? E está prontos a começar este fantástico... Finn, mexe-me essas pernas rápido! O jogo está quase a começar! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Pessoalmente adoro a tua roupa, mas acho que precisas de pôr mais boiá no teu uiá! Boiá! Adoro! É embaraçosa, humilhante, degradante... Eu sei! Ela parece uma completa idiota! Ele já percebeu! Parabéns! Ganharam ao vampiro deslocado morde o próprio rabo, logo na primeira página! Olhem para vocês! O futuro do jornalismo nojento! Eu já volto com o dinheiro de sangue! Bem, espero que o Zifone valha a pena! E vale! E acredita, já houve fotografias bem piores da Ana! Eu não sei, esta está muito tola. Quer dizer, rolos no cabelo, os olhos esbugalhados e o teu colar a dizer Miley de um lado para o outro. Jornalista nojentazinha, repete lá. Oh, não acredito. Assim que ampliarem a fotografia vão dar cabo do meu segredo. Como é que não reparaste? Eu? Foste tu que compraste esse estúpido colar. Se pusesse o teu nome num ímã de frigorífico como eu fiz, não tínhamos este problema. Tomem o dinheiro, miúdas. Graças a vocês, em 2 dias essa fotografia vai estar em todas as bancas do país. Sim, acerca disso, sabe? Estamos a começar a sentir-nos desconfortáveis com a situação. Ah, culpa da primeira vez. Isso passa-vos quando começarem a gastar o dinheiro. Ei, já viram os novos iPhones? Incríveis. Sim, eu sou mais de escrever cartas. Enfim, eu preciso da fotografia de volta. Sabem do que é que eu preciso de volta? Do cabelo que eu tinha nos anos 80. Agora tenho nas costas. A vida é cruel. Habituem-se. Agora saiam. Fala! O que é que vamos fazer? Não sei. Eu não quero desculpas. O The Rock está na cidade para o novo filme e vai ficar no Plaza e eu preciso de uma fotografia embaraçosa para publicar. E de uma fotografia normal, meu filho é fã. Nós arranjamos uma fotografia do The Rock. Sou todo ouvidos. Também eu? Eu troco uma fotografia humilhante da Ana por uma fotografia ainda mais humilhante do The Rock. Miúda, se me arranjares uma fotografia de uma das estrelas mais famosas do cinema, ainda mais ridícula que a tua fotografia da Ana Montana... Temos acordo. Pode acreditar que vai ser canja. Oh, Paula! Vá lá. Ele passou a defesa. Vai chutar e é golo! Já está, é golo! Está na altura de outra dança da celebração. Vamos! Outra vez? Huia! Huia! Huia! Filho, mas o que é que se passa contigo? Eu estou só dorido por causa do jogo de voleibol. Bem, então senta-te aqui e deixa-me dar-te uma das minhas boas massagens à Robbie Ray. Não, pai, a sério, eu já estou bem. Não sejas parvo. Do que precisas é de uma bela massagem à moda antiga, dada por mãos calejadas por anos e anos a tocar guitarra elétrica. Ora bem, vamos a isso. Vamos a isso? Prepara-te. Está bem. Estou quase lá. Ah, está bem, já chega, eu admito. Tenho um escaldão, esqueci-me do protetor solar. Não. Espera aí, como é que te apercebeste disso? Au. Ouvi-te quando ainda estavas na praia, filho. Felizmente eu sei como resolver isso. Como é que te sentes? Então, o leite já está a fazer efeito? Está. Por acaso está. Quanto tempo é que tenho de ficar no banho? A avó disse umas 2 horas. Mas não te preocupes. Eu trouxe um lanchinho para ti. Vá lá, Rock. Está na altura de levares com a sobremesa. Tens a certeza? Boa escolha. Eu podia ter ficado pelos casamentos e batizados, mas não! Tive de ir para a fama. Para mim já chega, eu vou-me embora. Lily, não! Porquê? Eu não fico nada bem coberta de natas. E eu não vou ficar bem com aquele enorme colar a dizer Miley na capa daquele pasquim. Bom, para de queixares. Vamos entrar. Posso ajudar? Por acaso, nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos esteticistas, mãos, pés, cabelo e tratamentos faciais. Senhor, The Rock. The Rock. É uma cabeça de vento, mas é o Picasso das borbulhas. Não é verdade, Lily? Pois sim, é verdade. Fácil, não dói e sem pus. É assim. E não gosto de dar-te. Oi, são meninas. Eu agradeço muito, mas eu não tenho tempo para isto. Desculpem. Oh! Olhem para isto! Olhem-me só para estas peles! Oh, tu nem sabes como estiveste perto de partir uma unha, minha linda estrela de cinema! Bem, eu vou ver a minha mãe mais tarde. Se for rápido, não faz mal. Se calhar até trato todas. Isso é que é falar! Bom, nós vamos tratar de tudo. Basta relaxar, fechar os olhinhos e não podes mesmo abri-los até acabar o tratamento. Se os abrires antes, pode prejudicar a tua saúde. E a nossa? Prometes? Eu prometo. Jura de mindinho? Isto parece mais do que um tratamento. Lembra-te, tem de parecer natural. Acredita, estão perfeitas. Por que é que me estás a pôr coisas nos lábios? Estou a tentar salvá-los. Estão mais secos que o Sara. O deserto. No verão. Lily. E borrados. Isto até sabe bem. Isto é o quê? É morango? E agora, uma relaxante massagem às orelhas. Vais sentir uma pressão. É normal. Tu nem sabes a tensão que tens nesses lóbulos. Oh, que maravilha. Sabe bem. Yeah. É aí. E agora, a melhor parte. Uma massagem... Himalaiana! Que bom! Está bem! O Rocky gosta! O que é que tu estás a pôr-me na cabeça? Nada! É só uma... uma coisa para chegar à raiz dos... cabelos. Mas o que é que faz? Já vais ver. Muito bem. Abre os olhos em 3, 2, 1. Foge! Ei! Oh. Vocês não podem deixar-me em paz. Eu não posso sair assim. Olha só para esta figura. Eu pareço a avó Rock. Vá lá, Miley. Corre! Eu não consigo. Esquerda, direita, esquerda, direita. É como andar, mas mais depressa. Não. Não consigo vender a fotografia. Eu estive do outro lado da câmara. Eu sei o que é que se sente. Se eu lhe fizer isto, como é que espero que não me façam o mesmo a mim? Mas então, e o teu segredo? Prefiro que todos saibam que eu sou a Ana Montana do que saber que eu sou tão nojenta como os paparazzi. Não estou decente. Somos nós. Não vos devolvo os brincos. Por acaso, eu só queria dizer que isto é errado e... desculpe. Para que conste, eu disse-lhe logo que era errado. Está bem. Porquê é que o fizeste? Longa história. Podes explicá-la enquanto me tiras as unhas, pode ser? Então isto começou só porque querias um Z-Fone? Sim. Acho que estou viciada em ter sempre as últimas novidades. Sabes, Miley, vai haver sempre uma coisa nova ao virar da esquina. É isso, é o que a minha mãe diz. Não é que tu me faças lembrar a minha mãe, exceto nas unhas. Porque estas são as unhas dela. Toma a fotografia. Eu peço desculpa. Anda, Lily, vamos embora. Mas, Miley, sem a fotografia do Rock, como é que recuperamos a da Ana? Não recuperamos. Há algum problema? Sim, mas é um problema meu. Já te chateei que chegue. Espera, talvez eu te possa ajudar. A sério? Claro, tu fizeste a coisa certa por mim. E esta foi a melhor limpeza facial que já me fizeram. Olhem para mim, não estou a brilhar. Bem, nesse caso, talvez haja uma coisa que possas fazer. Obrigada por me devolver a minha fotografia. Bem, depois de pensar no assunto, achei a coisa acertada. Uma boa escolha. Hey Jackson, se calhar já podes sair. Tudo bem, até estou a gostar. Não estás a sentir-te um bocado sozinho? Por acaso fiz uns amigos novos. Oh, cuidado, tigre, vais ficar com dores de barriga. Só espero que ninguém seja alérgico à lactose. Boots, que porcaria, és o quê? Um cão? Desculpa?